Irmãos, nós estamos num novo tempo, né? Eu pertenço, portanto, decido escalar o crescimento. Esporádico, intencional, generoso, mais do que generoso. E é nesse tempo que o Senhor está nos colocando para que nós vamos buscar novo auditório, novo tempo. E hoje, eu estava pensando lá, como que nós vamos conseguir isso? Porque eu sempre discuto com o Marcos, a matemática da igreja é diferente de qualquer matemática, qualquer contabilidade. Porque o fator fé decide e faz tudo diferente. E se nós pegarmos esses olhos humanos nossos, e colocarmos pelo que nós vamos fazer, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Eu vou fazer uma conta e vou mostrar para vocês. Nós estamos já assumimos um compromisso para quitar em até 18 meses de R$4.700.000. Não é R$4.500.000, porque nós precisamos pelo menos de 200 para criarmos uma estrutura mínima, para que nós possamos estar ali, cultuando, dedicando ao Senhor, fazer uma coisa agradável, mínimo, minimorum. Então, nós precisamos disso. Olha só como é que o homem racional age. Eu lá, hein? Poxa, quantos membros nós somos? Quantos membros? Alguém sabe quantos membros aqui nós somos, mais ou menos? 200, uma média de 200 adultos. Quantos dizimistas? Ninguém sabe, a Soraya sabe. Talvez agora nós vamos fazer uma diligência mais próximo dela, já que nós estamos incumbidos desse desafio. 200. Aí, vem lá o Salmo 90, que Moisés, desesperado com aquele povo incrédulo, e ele fala assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes um homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1.000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Aí lá no versículo 12 ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, para que a gente aproveite o máximo desse dia para honrar o Senhor, para não fazer besteira, para que Deus não faça nos tornar pó. Aí dentro da nossa realidade, né, pastor, se nós começarmos a contar a partir de 1º de agosto, nós vamos assinar o contrato, a partir de 1º de agosto desse ano já está sobre a nossa responsabilidade aquele local. Então nós teremos que estar. Nós temos um prazo de 18 meses para comprar. Se em 18 meses a gente não falar é nosso, ele não tem mais compromisso conosco. Agora, nós não vamos para aquele local sem essa intenção, porque não vale a pena. Nós vamos fazer uma infraestrutura lá e depois teremos que sair. Não tem jeito. A nossa ida é irreversível. É como foi lá, os espias. Só Caleb e Josué viram que poderia. Aquilo lá para nós é a mesma coisa. Não é verdade? Só que aqui tem mais gente de fé. Amém, pastor? Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos, o nosso prazo vai expirar no dia 31 de janeiro de 2017. É o nosso limite. E nós temos até lá, Geraldo, 550 dias. 550 dias. Aí nós viemos aqui fazer uma nossa matemática aqui humana, humana, racional. Somos intelectuais. Então vamos fazê-la. 4.700.000 dividido por 550 dias, nós temos que ter disponível a cada dia R$ 8.545. R$ 8.545. Bom, nós somos 200 membros adultos. Vamos dizer que agora esses 200 ficam motivados, todo mundo vai entrar nesse espírito. Então seria R$ 42 por dia para cada homem. R$ 42. Agora, e no mês, a média de dias vai dar 30,5 dias. Então seria 1.302,61, 1.305 dias. Seria R$ 1.305 por mês. R$ 1.305 por mês para cada pessoa dessas 200 pessoas. Significa que a partir de agosto, nós temos que a cada mês está tendo na nossa conta para conseguirmos honrar nessa naturalidade humana R$ 261 mil. Olha, hoje nós arrecadamos 55 para custear os nossos custos. Coisa de doido, não é? Nós estamos entrando nessa dimensão. Agora, hoje de manhã, a Deise veio cá na hora dos dias das ofertas. A viúva não tinha nada. O que é que ela tinha? Ela tinha as vasilhas. E o profeta falou com ela, põe um azeite. Aí veio o nosso irmão Isaac, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 26 a 27, Moisés fez uma opção de abrir mão de tudo aquilo que ele tinha de direito, das regalias, das coisas boas, porque ele viu o invisível, ele viu a glória maior de Deus lá na frente. E a gente vem aqui em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, o Senhor fala assim: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, provai-me, me prova, me põe à prova. Diz o Senhor dos Exércitos. Não é qualquer Senhor, não. É o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso. É o nosso general. Diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém? Então, irmãos, daqui para frente, nós vamos ter uma conduta diferente no nosso culto. Todo mundo, em todo culto, vai ter que ofertar. Eu não tenho dinheiro, traz um real. Traz um real. Traz 10 centavos. É profético. Coloca no galosofilácio. Esse um real vai multiplicar. Vamos pôr Deus à prova. Senhor, nós não podemos fazer mais, mas nós estamos fazendo o que podemos. É um real, não interessa a quantidade, interessa seu espírito. Vamos pôr todo mundo, e vai escrever lá no seu novo auditório, para que nós possamos estar apresentando mensalmente o relatório para a igreja do que nós já temos para esse novo tempo. Eu não sei o que vai acontecer, mas nós vamos movimentar. Nós teremos outras pessoas que nós vamos procurar. Nós teremos ajuda. Gláucia, Elinho, a cantina vai funcionar. Não vai funcionar? Nós vamos vender aqui a cantina, que arrecadar. Se você paga um pão de queijo aí a um real, paga 1,50 aqui, ué. Que problema tem 1,50 aqui? Vai ajudar. Então, nós vamos começar a nos mover. Nós não vamos ficar estáticos. Agora é para valer. Foi dada a largada. E nós não podemos ficar para trás, amém? Então, irmãos, agora começamos. Nós somos poucos, mas o Senhor vai multiplicar, em nome de Jesus. Então, prepare seus envelopes, o seu dinheiro, todo mundo, sem exceção. Crianças, atenção, fale com seu pai, me dá um real, me dá dois reais, para eu ajudar lá no templo. Não sai de casa, viu, sem pedir seu pai ou sua mãe. Ó, me dá um real aí, eu tenho que depositar lá. Nós temos, lá será bênção para nós, nós teremos mais espaços, nós teremos outras vidas alcançadas, não é verdade? Nós temos um projeto divino para ali, que Deus implantou no coração do nosso pastor, e nós, como ovelhas, temos que seguir o nosso pastor, temos que dar sustento, apoio, e nós vamos nessa empreitada, né, Marquinhos? Se Deus quiser, amém? Então, irmãos, todo mundo vai levantar e vai ofertar. Vai começar o primeiro passo que nós vamos fazer. Não preocupe com a quantidade. Não interessa a quantidade. Interessa a sua atitude. Atitude. Amém? Então, os nossos irmãos aqui, os levitas, e nós vamos... Deixa o pastor aqui. Irmãos, lembrem, domingo passado, se você não ouviu ou se você quer ouvir novamente... entre no site e ouça as ministrações de domingo passado. Ouça durante a semana as ministrações desse domingo. Nós não estamos apenas numa campanha financeira, material. Nós estamos mudando de estação a vida da igreja, a sua vida. Nunca se incomode de alguém ou de um milhão de alguém te pedir oferta. Você pode dizer, não, eu não tenho. Mas você pode dizer, que bênção. Deus está me dando oportunidades de semear. Significa que ele vai me dar sementes. Então, nós temos uma equipe, que é Arthur, Marcos e Isaac, que estão cuidando, como o Arthur mencionou aqui, de todas as finanças, da mudança, da reforma e da compra do novo, da propriedade da igreja. E toda oferta, e como ele bem disse, nós vamos ter, já temos ofertas que vêm de fora, toda oferta que vier está sendo... depositada numa conta específica para a reforma e a compra do imóvel. É importantíssimo que você ponha no envelope para o novo auditório. A oferta que você está dando para a compra, a reforma e compra, você põe. Essa é uma oferta. E o meu desafio a você é o seguinte, nós temos a nossa vida diária. Suas ofertas, seus dízimos estão suprindo a vida diária da igreja. O que você vai dar é de oferta, além disso, e você põe no envelope, é essa oferta. E o que o Arthur disse, nós confirmamos, nós selamos que seja 10 centavos, um real. Você vai vir para o culto e vai pôr no envelope, olha, estou pondo para a oferta do imóvel. Senhor, e não estou pondo assim, porque eu vou estar dando um real. Eu estou semeando, e o Senhor dá sementes a quem semeia. Amém, meus irmãos? Amém.